Eu vou contar a vida do homem do alugado. Eu vou contar a vida do homem do alugado. E a vida do alugado não pode ser verdadeira, não pode ajudar dinheiro, a vida do alugado. Vai na segunda, vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta, no sábado tá enfadado. E no domingo vai na casa do patrão, patrão quer o meu dinheiro, não tem dinheiro trocado. E o menino fica em pé na porta, mamãe lá vem papai, um saco seco não traz nada.